autorizado Salvador Guarulhos, Pérez Luna 0, Bridge, Pérez Luna 6, BHZ, Belo Horizonte, Baixo Tride. Nível 360, Dael, transição morte para saída, decolada no 0 direita, após decolagem, 50 no 5, código 12945, controle. Autorizado Guarulhos, Paulo 360, decolador no 0, curva direita, Dael, Mótiva, posta, Pergulo 10 até Brígia, Pergulo 16 até Belo Horizonte, após Brígia. Aciona 50, controle 12945, é 1301 na 02. Confirmando a saída da EL, transição Mótiva, transição Mótiva. Oi, senhor, da EL, transição Mótiva. Correto, chama pronto no 02. 6319. Frente Bravo Delta, mantenha a posição. Azul 9979, decolador 237, controle 29.45. Controle 29.45, agora. Torre, muito bom dia, para o Mike Tchalhau. Mike Tchalhau, prossiga. Estabilizado no curso, atenção, é como externo, cancelar para pouso na 197. Se a gente continua a aproximação, é ponte para cancelamento, Mike Tchalhau. Mike Tchalhau. Papa Serra, livre de decolagem de pista no 7, vento 190 graus, ou menos. Torre, o Papa Tango, Mike Tchalhau, passou externo, comprei bastante checada, atenção 97. O Mike Tchalhau, solicita cancelamento? Sim, senhor. Vamos cancelar 239, está autorizado base pela direita, pistão 97, porte girando base, o Mike Tchalhau. Mike Tchalhau, autorização pela direita, informará. Filete Bravo Delta, mantém a posição. Mike Eco Delta, tem condições de decolar de imediato? O Delta, mantém a posição. Papa Serra, decolador 40, controle 129-45. Doral 45, Papa Serra. Base da 1-7 pela direita, confirma a estado checada, o pessoal pega o Mate Charlie Alpha. Mate Charlie Alpha, livre pouso, pista 1-7, vento 1-9, 0 grau, 0 tanque mais. Pouso 1-7, o grado Mate Charlie Alpha. Autorizado Salvador Serra, Juliette X-Ray Charlie, via Golf 677, Raíra, após direto, nível 085, decola da 17 direito, ingressa no corredor Axé, restrito a 1.000 pés inicialmente, o restante da subida e rota em coordenação com controle Salvador, que opera na frequência 129.45, o código é 5577. Mike Charlie Alpha, Solos 4-2, confirma intenção de pátio. O Mike Charlie Alpha, libere pista pela esquerda. Passa os 180 no Taxiway Quebec, mantenha a posição na Quebec, para ingresso no pátio 5. Quer com Delta linha e mantém cabeceira no 7, aporte pronto para decolagem. Correto, chama o... corrigindo. Tá correto o cortejamento, pressionamento táxi do Rio no 8.95, confirmando apenas o pátio de desconto. Cliente, táxi, via acionamento do Rio no 8.95. Quer cuidar do posto? Teve decolagem, pista 97, vento 150 grau, 07 mais. Juliette Bravo Delta, está autorizado em ingresso na pista, táxi via pista, reporte linha de pronto, cabeceira 97. Charlie Alpha, após o ingresso do Charlie 402, que está saindo do pátio 5, está autorizado o ingresso pista, vai seguir para o pátio 5. Eu sou Bravo Whisky, queria acionar, chame táxi, sou o Blue. E Maquilo Zulu, prossiga. Mike Eco Delta, decolado das 45, controle 129, decimal 45. 2945, Delta. Pesando na escuta da torre? Dois anos na escuta da torre. Siga Lima Quilo Zulu. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu Alfa, é totalmente visual. Papa Romeu Alfa Fox, continua a aproximação, pista 97, pode sobrevoar em remar. Tudo atiço. Graças a Deus, a frequência do controle correcionada. Olha 621 no livre pouso, pista 90, correndo 180 graus, 089. Livre pouso, pista 90, vou na 621. Bravo Whisky, táxi até a Taxway Oscar, reporte para ingresso. 5 milhas para a cabeceira da 197 e o Papa Romeo Alpha Fox. 7 Alpha Fox, continua a aproximação, reporte na curta final 97. Reportará. Lima Kilo Zulu, está autorizado o táxi até Taxi Papá, reporte para ingresso. Lima Kilo Zulu. Fox da presente, 360 pela esquerda, aguardando a autorização final na 7. 360 pela esquerda, Papa Romeo Alpha Fox. Bravo Delta, livre decolagem, pista 17, vento 190 graus, 079. Pedrezuno, solo aos 21, solo aos 48. Direito no 2 anos decimal 9. Direito no 2 anos 9, 62 anos. 63 anos. Livre chamada por outra, que chama 63 anos. Aqui o Zulu está autorizado o cruzamento da 17, táxi via Quebec, Mike, na Lima, chame solo 121 decimal 9. 621 no Alfa, reportando sua Juliette. Alfa, reportando sua Juliette, 621. Alfa, Fox, pode prosseguir? Afirmativo, prossegue final 17, o Alfa, Fox. Afirmativo, terminou 360, prosseguindo para a final. Juliette Bravo Delta, decolado ao 50, controle 129. Turno 245, Bravo Delta. 2 Salvador, bom dia, comem 4 sucesso. 648, continua com a informação, reporte marcador externo, tem pouso baixado travado. Eu gravo isso que mantenha a posição em aguarde. Curta final, Alfa Fox, baixar de checar. Alfa Fox, livre pouso, pista no 7, vento 180 graus, 07 nato. Centro, livre pouso na 17, Alfa Fox. Normal, baixar checado, momento 48. Momento 48, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 8, teve pouso, pista no 0, vento 1, 9, 0 graus, 08 nós. Esse pouso no 0, momento 48. Alfred Fox, Paulo Alves, 5-1, confirma a intenção de parte. Reporte livre na pista na testa em cima, Alfa Fox. Próxima Juliette, visual com que do Zulu 621. 621 vai manter antes da Juliette após a aeronave de pequeno porte, Charlie 402, ingressar no 43, vai ingressar via Juliette. Aguardar o follow-me através do 8, sua posição é o seu portão 09. Gente, após o quilo do Lu, ingressa Juliette, segue o follow-me portão 9, é o 621. Afirmativo, 621. Boa tarde. Reporta a intercepção no final 5 milhas, em Indiana Numeral. Guarde cópia. Turbulência do Boeing que pousou na 190, livre decolagem, pista 97, o vento 170 graus, 07 nós. 3 horas, 59 minutos. Auxiliar na galeão. Vender Alfa da presente, está autorizado na 197. Autorizado na 197 na presente, em dia no Vender Alfa. Táxi em frente à direita, torre no norte, desse manual 5H1016, Índia Alfa, então espera no hotel. Índia Alfa, estava 16, a porta espera, 2 desse manual 5H1063. T48 Alfa, importância da Juliette. Bravo Whisky decolado aos 5-4, controle no 29, decimal 45. 29, estado centrado, pode ir. Como 29, 45, Vitor Bravo Whisky. Zulu pronto, Costa. Zulu autorizado Salvador, Aracaju, via Golf 677, nível 090, saída Conde, decola da 10 esquerda após decolagem, o código 5022 e controle no 129, decimal 45. Correto, chama pronto, pô, parte 3. Oi, 1648, ingresso da Juliette, portão 08. ponte Esteira Delta Zero, pronto para decolagem. Xelé 63 no Uno, está autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 07 nós. A linha decola, Xelé 63. India November Alpha, final de 3 milhas, 1-7. India November Alpha, livre pouso, pista 1-7, vento 1-7, 0 graus, 08 nós. Livre pouso 1-7, India November Alpha. Não decolou 58, chame 129 decimal 45. Estou confirmando 129 e 45 controle, né? Confirma, 129 e 45, boa. Obrigado. Seu solo foi 59, posso livrar? É, Leonardo? Oi, Rodrigo, beleza? Segundo no pátio número 234, por favor. Torre Salvador, muito bom dia, Altan 3896, passando externo, baixado e travado. 9620, 180 graus, 89, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso, cabeceira 90, TAM 3896. 896, eu solo para 02, chame 121, decimal 9. Região 9, obrigado. Bom dia, TAM 38, 9. Paulo Salvador, muito bom dia. 3896, Taxi via Alfa, repartente da Juliette. Autorizado, Taxi via Alfa, na repartente da Juliette. TAM 3896. Solo. Gente, livre acionamento, chama para cópia, Olimpo 07. Graus 89, todo autorizado, pista 190, rapaz, quando é baixo travado. Baixado travado, confirma o V. aberto, por gentileza? 180 graus com 8 nós, tem livre pouso. Excelente, livre pouso, meu Deus, se quiser. A bordo, altímetro no 0 no meia, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a torre 1895 com gol. Zero solo 10, chame 121 ou desce 99 solo, já. 29, desce. Boa, chame 6250, lembraram? Boa. 6250, táxi Alfa, partindo da Juliette. Alfa, da Juliette, 6250. 0 graus, 7 nós. Está autorizado o voo local, nível 190, via Golf 677. Saída Fuca, transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 129.45, aciona 50 no 7, proteja. Santos, correto, altímetro no zero no meia, livre táxi, chama para o cruzamento. Meia 250, táxi via Juliette, portão 1. Portão 1, meia 250. Te aguarde. Primeiro que o voo decolou aos 13, chamando 29.45 controle, bom voo. 2945, grato mesmo. Sete na escuta. Caju. Grato, vamos passar a informação para Recife. Zero graus, então, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso 10094. E a atualização, Recife. Ali no meio 30, saída prevista pouca, transição a Aracaju, aguarde cópia. O Aracaju guardando o gol, V30. Yes. 7, autorizado nível inicial 150. Livre o cruzamento após Delta e Alfa, repartente da Juliette. Bom dia, 1621, prossiga. Sempre a habilitação para São Paulo. Saída prevista da Euleda Motiva, número 2 para a cópia. Obrigada, Euleda. Táxi via Delta, Alfa, Juliette, Pátio, Índia e Alfa novamente. O ponto de espera, torre 118, decimal 95, com voo. Solo Salvador, Bono 094. 1094, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, antes da Juliette, bono 094. Bono 630, pronto para a cópia. Prossiga, o B0. Autorizado Recife, nível 370, via Perwisk 58. Saída Fuca, transição Aracaju. Decola da 10 curva à esquerda, controle 129 decimal 45, aciona 5035, corteja. Autorizado Recife nível 370, via Perwisk 58, decola da 10 curva à esquerda, saída Fuca Aracaju. Controle 2945, transponder 5035, voo no 630. Procedimento correto, chama para pushback e sonamento. Obrigado. 621 pronto para a cópia. Pronto, 621. Autorizado Congonhas, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Motiva. Decola da 10, curva à direita, controle 129 decimal 45, aciona 5047, coteja. Obrigado, São Paulo 360, Perzulu 10. Decolada 10, curva direita da Euleda Motiva. 2445 controle e o transporte 5045. Procedimento correto, chama para pushback e sonamento. Obrigado. Controle 7, autorizado em área decolar. Vista 10, vento 180 graus, 7 nós. Vamos informar o centro de operações, chame pronto para o pushback 1630. Ah, já está pronto, estou aguardando o operador. Gente. Ah, apareceu, acabou de aparecer, muito obrigado. Gente, 1630, aguarde um minuto para o pushback, vamos ingressar uma aeronave no pátio. Sim, estou aguardando, 1630. Alô, 094, táxi via Juliette, portão 2. Juliette, por 2, 094. Checo, Papa Terra. Olímpio 07, decolar 24, chame o controle, 129, decimal 45. 129, decimal 45, controle Olímpio. 945, né, Tom? É Papa Serra, pousa pista no 017. 630, a parte parada da aeronave da companhia no portão 2, está autorizado, em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi. A gente vai coordenar com a equipe de solo, após a parada no portão 2, o colega vai ser o metrô de gente, ventre de superfície 970 graus com 8 nós, informe iniciando a remetida, eco para passear. Passear. Grande eco da Tatiali, prossiga. No 9. Valeu, mano. 0, printers, autorização, Maceió. 40, autorizado Maceió, nível 250, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 129, decimal 45, aciona 5054, proteja. Gente, autorizado 250, Puca, Aracaju, Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, 2945 ao controle, 5054 atrás do fone, mesmo 40. Planejamento correto, chama para o pushback sonamento. Testa essa pronta na frequência, 119.35, o cheque rádio. Se a gente confirma como recebe na frequência 119.35? 5/5. Gente, obrigado. Então atenta aqui mesmo? Não, chame na frequência 12945. Voltou e para cheque aqui junto nosso nossa manutenção. Sim, sim. 1-2, coteja. Novo eixo e controle. E controle hoje em 129.45. Correto, ciente 5 a bordo, altímetro 10 no meia, para acionamento chame torre 1-9-9-5, bom voo. tá por aí? Beleza, te ligo, abraço. Esse é o RMT Direct Papa Serra. Direct Papa Serra, sobe a 2000, após curva esquerda, chame controle, 129.45. 2000, é Papa Serra, com curva já à esquerda? Curvando à esquerda agora e chama controle, 129.45. Papa Serra. Agora, 3 horas e 33, alterna Maceió. Gente, 1-1-1 a bordo, altímetro 1-0 no meio, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-1-9-5, bom gol. 1-0 no meio, Índia Alfa, ponto de espera 295, agora vai 3-0, obrigado. Da linha área decolar, pistão na zero. Vento 180 graus, 5 nais. Área decolar na zero, agora. Controle 129.45, aciona 5060, coteja. Exato, para Maceió 370, Peru 58, decola curva esquerda, Pucaracaju. Controle 129.45, aciona 5060, o gol 9645. Cotejamento correto, chama para pushback e sonamento. Para pushback e sonamento, no 9, o gol 621. Autoridade, chama para o táxi. Autoridade, chama para o táxi, gol 621. Como é que tá, Tatiana? Tenho 0114, 0114. Meia 30 de Culas 3 Zona, chame 129.45, bom voo. Volume 30, 129.45. Aqui do Tatiana. Pessoal, decolar, vento 180 graus, 8 nós. Para o táxi, gol 621. Temos 173 a bordo, 3 horas e 56 de autonomia, alternativa fina. 173 a bordo, altímetro 1096, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1-9-95, com voo. Obrigado, Índia Alfa, espera 3, obrigado, fica mais. Fique atento ao Cirrus, está seguindo para o farol de Itapuã, a 1000 pés, agora aproximadamente na próxima ao clube, certo? Ah, ok. O Yang Delta Charlie vai fazer um sobrevoo aqui no Parque Exposição, ok? Após vai seguir lá pro setor sul. Ok, então não me escuta até o parque, até a vertical. Charlie. Agora é o 1-07. Salvadoro, Papai Romeu, Fox e Eco Bravo. Repouso, pistão no 7? Positivo. Então farol circuito padrão. Perna do vento, ingresso na perna do vento da presente, mantendo a pistão no 7 à sua esquerda. Pode parar a grava base. Curva à esquerda. Faz a perna do vento da 1-7 pela esquerda. Focus Eco Bravo. O farol de Itapuã, curva à esquerda e entra na perna do vento, ok? Tem que cruzar o eixo de aproximação da cabeceira 35, curva à esquerda e ingressar na perna do vento, pistão no 7, circuito padrão. Isso aí, vai cruzar logo em cima da torre, Eco Bravo. Gente.